estão necessitados de serem atendidos. Então já é o quarto recado mediúnico espiritual que eu recebo. Nazareno, a sua mediunidade, que eu pensava que não era ostensiva, pensava que era somente mediunidade obsessiva, não é? Somente de inspiração para as palestras, e olhe lá. Mas é também, está aflorando. Então um pavor que não é meu, que sem nenhum motivo eu fico apavorado agora. Euforia que eu não sentia, minha depressão normalmente era, depois do tratamento espiritual, era somente unipolar, só ficava romântico, não é? Porque tem a história do estigma que é muito pesado. É como o usuário de drogas, é muito perigoso o estigma. Nós temos que acabar com os estigmas. Porque a pessoa, uma vez diagnosticada, você é dependente, pronto, ele não esquece mais da droga. E aí nós vamos nos recordar de Buda. Havia um dos seus discípulos que não conseguia aprender a meditar. Dizia, mestre, minha mente vagueia por toda parte, eu não consigo concentrar minha mente no nada, no vazio. E o mestre Buda lhe disse, não tem nenhum problema, meu amigo, pode pensar no que quiser, só não pense no macaco. Ele, no macaco, é. Foi meditar. 2 horas depois ele volta, mestre, eu não consigo tirar o tal do macaco da cabeça. Porque quando uma coisa é nos imposta, um estigma, a gente não consegue. Então, um usuário de droga que tem a marca, ele não consegue pensar em outra coisa, porque a sua vida, ele se tornou um depressivo, se tornou um usuário de droga. Aliás, a depressão é a maior causa do uso de drogas, do alcoolismo e do suicídio. Então vamos tomar muito cuidado, vamos acabar com os estigmas. Nada de se dizer que é depressivo. Nós temos episódios de reflexão. Nós temos época que estamos românticos. Como a natureza tem as suas estações, nos diz o espírito Lourdes Caterine, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto, que nos psicografa também as obras do médium, do espírito, que usa o pseudônimo de Ramede, um verdadeiro tratado de autoconhecimento, baseado no Evangelho e no Livro dos Espíritos, renovando atitudes, as dores da alma, os prazeres da alma, a imensidão dos sentidos, conviver e melhorar, e tantas outras obras, La Fontaine e o Espiritismo, agora recentemente lançado. Então, nós vamos ver, por exemplo, a mediunidade como uma causa ou como consequência também da depressão. Nazareno, então, toda depressão é mediunidade? Não. Allan Kardec nos diz que uma obsessão prolongada, durante muitos anos, pode provocar lesões orgânicas. E muitos de nós, os depressivos, nascemos com um organismo físico diferente. Talvez o nosso perispírito tenha impresso no nosso genes aquela informação para desenvolvermos aquela doença. Porque a doença é o prenúncio da cura. A doença, nos diz André Luiz, é uma maneira de colocar para fora do corpo vários problemas, vários tóxicos do nosso psiquismo, que a encarnação no corpo material funciona como filtro, como carvão, como uma esponja, absorvendo as nossas imperfeições. Então, a importância do autoconhecimento vai ser muito importante para nós. Vamos ver, por exemplo, as técnicas de regressão, auxiliando tantas pessoas com depressão. Há mesmo até problemas de homossexualidade. Alberto Almeida, um dos maiores expositores do país. No seminário recente, aqui disponível em DVD duplo, A Arte de Educar a Adolescência, falou 1 hora sobre homossexualidade. E ele que estudou também, assim como nós, a terapia de regressão a vivências anteriores, ele nos diz que uma das suas pacientes era bissexual, mas ela foi procurada porque ela também não estava se sentindo realizada, é uma mulher realizando sexo com outras mulheres. E ele, quando faz a regressão com ela, vai ver ela sendo muito devotada à igreja, sendo violentada por um sacerdote que muito admirava. E criou um verdadeiro asco dos homens, que trouxe para a atual existência.